Apologia do Gueto, parabéns aí pelo lançamento. Firmeza, tamo junto. Precisar é só acionar nós, tá ligado? Fiquei sabendo da reportagem lá que fizeram, tentaram aí, ó, fazer um esquema igual o nosso, né? Que censuraram o nosso clipe. Mas o da hora é que eles não conseguiram, não, tá ligado? Porque aí, e seja em qualquer lugar, Pernambuco, Fortaleza, São Paulo, Bahia, Minas, embaçado, seja em qualquer parte do Brasil, mano, infelizmente, isso aqui é uma guerra. Ó, infelizmente a gente vive numa guerra e ela não tem hora pra acabar. Eu quero ouvir Fortaleza, é nóis. É uma guerra, eu quero ouvir vocês. É uma guerra, eu quero ouvir todo mundo. É uma guerra, é uma guerra. Vai, Dudu. É uma guerra onde só sobrevive quem atira, quem enquadra a noção, quem trafica. Infelizmente o livro não resolve, o Brasil só me respeita com um revólver aí. O juiz ajoelha, executivo chora pra não sentir o calibre da pistola. Se eu quero roupa, comida, alguém tem que sangrar. Vou enquadrar uma burguesia, atirar pra matar. Eu vou fumar seus bens, vou ficar bem louco e sequestrar alguém no caixa eletrônico. A minha quinta série só adianta. Por quê? Se eu tiver um refém com meu cano na garganta e não tem gambé pra negociar, liberta a vítima, vamos conversar. Vai se ferrar, é hora de me vingar. A fome virou ódio e alguém tem que chorar. Não queria cela, nem o seu dinheiro, nem boy torturado no cativeiro. Eu não queria um futuro com conforto. Isso aqui anda alguém pela corrente no pescoço. Mais 3, 5, 7 é o que o Brasil me dá. Sem emprego quando prego dia ou de passar. Aperto, entra, cuzão, e digita. Esvazia a conta, agiliza, não grita. E não tem Deus nem milagre, esquece o crucifixo. É só uma vadia chorando pelo marido. E é o cofre, peço usar a escola sem professor. Se for pra ser mendigo, doutor, eu prefiro uma Glock com silenciador. Começou lixo, não é comigo, moro. Desce do carro, se não tá morto. Essa é a lei daqui, a lei do demônio. Isso aqui é uma guerra. E aí, apologia do gueto. Falar a verdade no Brasil é embaçado, né não? E aí, pulga! Não chora fadia que eu não tenho dó. E dá a bolsa na moral, não resiste o B.O. Aqui é outro brasileiro transformado em monstro. Queima analfabeto, armado e perigoso. Querendo sua corrente de ouro, atacando seu pulso e atacando seu bolso. E pronto pra tirar, pronto pra matar. Vai se fuder, descarrega essa PT. Mata o filho do boy, como o Brasil quer ver. Esfrega na cara sua panela vazia. Exige seus direitos com o sangue da vadia. É lei da natureza, quem tem fome mata. Nosso é o animal, na rua empresário. Inconsequente, insano, doente. O Brasil me estimula a tirar no gerente. Aqui não é novela, não tem amor na tela, não. A cena é triste, é solidão na cela. Nem polícia pega boi, vai. Entra escrivão, abre a cela, carcereiro, liberta o ladrão. DM 10 dias, vara pra liberdade. O seu oitão é uma piada, cambé, covarde. Cala a boca e aplaude o resgate. Cala a boca e aplaude. Pai que te protege do oitão na cabeça. Sua polícia no chão, do DP sem defesa. Rezando pro ladrão, ter pena, que pena. Seu herói pede socorro nessa cena. Essa cena. Que seu filho indo pra escola e não voltando morto. Então meta a mão no golfe, ajude nosso povo. Ou veja sua mulher agonizando até morrer, porque alguém precisava comer. Isso aqui é uma guerra. Valeu.